vivo a vida porque eu gosto de viver. Aproveitar cada momento, desfrutar com o maior prazer dessa arte, que já faz parte do dia a dia de quem acredita em melhoria e cria. Quando não copia uma amizade em meio à modernidade, vários por e-mail, bate-papo e poucos de verdade. Sinceridade, na cidade em que eu vivo, a ambição é combustível pra vencer o próximo nível, que tá incrível, sempre no level hard, dificultando mais ainda, porém já faz parte da vida, que é resumida em sofrimento e luta. A ferida, cicatriz, e tamo pronto pra nova disputa. Falsa conduta, traição que leva a cruz, do beijo no rosto ao dedo que aponta e apaga a luz, deixando escuro o futuro de milhões. Crianças, anciões, feito entulho, eles choram ilusões do meu pensamento ou não. Enquanto olham pra vitrine, negociam sua vida em leilão. E quem dá mais, ainda não arrebata. A família dá de tudo e perde o filho pra quem não dá nada. Televisão, revista, DVD, internet, jornal, outdoor, e você nem vê o outro lado da vida, o lado bom de viver. Tá perto de quem se ama pra conversar e aprender. Sentir a brisa e a lágrima cair, relembrar os que se foram, mas deixaram saudades aqui. Depois sorri, ver que não foi em vão. Entre amigos, parentes, entes queridos, uma só lição: viver o hoje e aproveitar cada momento. Se é certo ou errado, a gente só nota com o tempo. Falando em tempo, só peço um pouco mais pra garimpar na minha terra e ver se encontra tão sonhada paz. Falar de paz como? Com tanta guerra, se vivemos assombrados, assolados com tanta miséria. Queria eu um dia ligar a TV, sentar na área com o jornal e ter motivos pra ler e entender por quê. As pessoas se matam por coisas fúteis, egoísmo, ambição, poder, coisas inúteis, não sabem nem sequer qual o valor verdadeiro da vida. Qual o valor verdadeiro de se ter uma família? O poder corrompe, traz a nós vontade de sorrir de mil e cena de rover, a pé e jet ski. O pobre louco que sente esse contraste, a flor da pele, morde a isca e vai buscar de 24/7. É triste o fim da mãe que aqui se mata, virando as madrugadas atrás do filho que morre na lata. Deus, por favor, mostre uma luz pro meu povo. Não nos deixe meditar pelos caminhos errados. De novo, espelho pra sociedade, exemplo de vitória, orgulho pra minha mãe, o início de uma nova história. Eu fiz de mim protagonista de uma boa ação, um verdadeiro guerrilheiro pra mostrar pros meus irmãos que nunca é tarde. Guerreiro, ainda existe uma chance. Levante sua cabeça e se prepare pra revanche. As chances vêm, basta você aproveitá-la, segurar com garras e dentes para não largá-la. E no fim tudo dá certo, então agora pense assim. E se ainda não deu certo é porque não chegou ao fim. Não tenha pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição. Até as torres mais altas do mundo nascerão do chão. Todos nós temos um propósito a seguir. A dificuldade que desanima não nos deixa progredir, irmão. Olhe pro lado e veja as pessoas angustiadas, caminhando no vale da sombra por uma larga e longa estrada. Iludidos pelo crime, o bem-estar, passageiros rodeados de amigos falsos e inimigos verdadeiros. Eu sei, pois já passei ladrão também por tudo isso. Dentre todas essas coisas, melhor é viver sem riscos e vou do lado da vida. E pare pra refletir, o sol raiou no céu azul. Um bom motivo pra sorrir, pois Deus te deu mais uma chance. Outro dia de vida, não espere que ele se canse. Apite o final da partida e só assim saberás o que é felicidade. É nunca mais ter que sonhar com a liberdade.